Torre Salvador, boa tarde, Azul 69, 19, ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, Azul 69, 19. Autorizando alinhada e decolagem, sono 0, vento no 40 graus, 099. Vento e decolagem, sono 0, Azul 69, 19. Quem aqui na escuta? Quem foi, senhor? O circuito de tráfego da 17 após pousa? Cronoscópia? Autorizado Salvador, Salvador, o número PES, fará um circuito de tráfego da pista 17 e seguirá orientações de curva pela torre. O controle em 1208, mas não será necessário acioná-lo. Vai manter a frequência da torre, 118.95. Vou reforçar. Tem a prova do VOR e guardando a autorização. Suficiente para livre ingresso na terminal até o nível de voo 060. Tá bom. Acionamento e decolagem, torre 118.95, Oscar Mike Yankee. 1166 autorizado, final, procedimento RINAS e reporte passando 368. Passaremos 368, voo 168. Escuta? É só confirmando o plano do senhor para Vera Cruz? Assim que possível, senhor, pro Avatap, a próxima bomba e depois de bomba tem uma formação um pouco pesada pra gente. Seguindo no corredor Axé, código transponder é o 0115 e o controle em 120, decimal 8. Meia, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, Azul 69, 19, boa. Boa. Salvador, boa tarde, Azul 69 no 9. Agora é 14-18-95, bom voo, Juliette Quebec, estado no 0 no 3. Autorizado, tem referência para voar da Elson. Autorizado, direto Leda. Leda, obrigado. Juliette, Quebec, Kilo, táxi autorizado, chama no ponto de espera para ingresso, QNH no 0, no 3. Peso 2231, autorizado direto VATAP. Grato, voa VATAP, 2231. Chame alinhado e pronto. Informação de Nesca, bem que a mensagem está vindo com intensidade 2, ok? Faça um check rádio, por gentileza. Da intensidade 2. Quebec Kilo, decolagem autorizada, piscina 7, vento no 30 graus, 109. Estabilizado visual Golfo 2, tudo bem. Salvador, boa tarde, no Epa do Centro, no Zulu, descida no Epa. Voo 966, com parte de aproximação, RNAV, chame a torre em 198, decimal 95. 198, voo 645, contato radar, decimal 100 ao nível de voo 1110 na chegada Bonf. 1110, fechou da Bonf, na Epa 5. 0058, grato, Juliette, chame aqui. Meu PES, PNH1013, autorizado final do procedimento RNAV, informe passando 368. Meio livre do RNAV, informe passando 368, 10-5-2. Série 2733, desse mantém a 4000 PES, PNH1013, voe direto, Serra Vitor 367, está presente. Tive o voo de Serra Vitor 367, desse mantenha 4 mil pés. Na aproximação, reporte passando Serra Vitor 372. Negar 1013. Negar 1013, reportará para da Barra, o Juliette Quebec 1. Salvador, o azul 2591, para o pushback, pelo menos. Autoridade, para o táxi, 2591. Autorizado a reportar táxi, azul 2591. Chegou Serra, está em contato radar 42 milhas norte de Salvador. Desse aí mantém a 4 mil pés, QNH 10013. Autorizado até o ponto de espera da Oscar, chame finalizando o cheque. Número 66. Nave estado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 40 graus, 109. Livre, pouso na 10, 109. Quantos pés? Sim, autorizado na cabeceira 17, autorizado ingresso, o Oscar Mechanic. Continue descida para o nível de voo 050. 050, na maior parte do tempo. Chané 6143, desça e mantenha o nível de voo 080. Após o desvio, voe bom, autorizada a chegada bom. Até 50 mais. Azul 6919, vai passar 170, chame Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251, 2835, Azul 6919, obrigado, bom serviço. JV 52, complete a aproximação RNAV, chame a torre Salvador e 198 decimal 95. Saia 2733, voo Serra Vitor 367, autorizado procedimento RNAV, pista 90, reporte passando 366. Autorizado procedimento RNAV, vai reportar passando 366, 2733. No 166, no solo 25, direita, Foxtrot 121, decimal 9. Foxtrot 219, muito obrigado, boa noite. Salvador, gol 1166, ingressando Foxtrot. No 166, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, obrigado. Salvador, Azul 4206, está na casa. Azul 4206, boa tarde. Autorizado o plano para Recife. Nível de voo é o 350, conforme rota do plano, pêndulo 17. Subida Pulca, Jama, Aracaju, primeira curva à esquerda. Código 54 no 7 e o controle no 208. Gente, ação 350 autorizado, pêndulo no 7. Saída é a Pulca, Jama, Aracaju, curva à esquerda, 54 no 7, transpondo. 208 é o controle Azul 4206. Correto, só para posicionamento 4206. Sete. Salvador, muito boa tarde, Azul 2591, ponto de espera da 10, pronto. Tráfego a reportar, sem frequência livre. Confirme, Azul 2591. Ponto de espera 10, pronto. Azul 2591, autorizado, a linha decola pista 10, vento 140 graus, 139. A linha decola pista 10, Azul 2591. 1645 para sequenciamento, reduz a velocidade para 2209. Redução 220, não é passeio. Serra, foi direto pelo da presente. Guarde final do procedimento MDB Zulu da 1-0. Guarde direto pelo, o ator Serra, rodando o MDB pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 149. E pouso JV 52, pista 10. 2591, no decolar aos 30, controle Salvador 120, decimal 8. 208, azul 2591, boa. Boa. 6201 para o Galeão. 6201 para o Galeão. 2591, contato radar, suba via Coral para o nível 160. Via subida Coral para 160, azul 2591. Décima 8. Autorizado o engenheiro Galeão, aeroporto 330, o Israel, o Líder Irônio. Correto, chamada para o estacionamento, 6201. Chamada. Guarde para reassumir o Serra Vitor 368. 24.000, guardando o Serra Vitor 368 no 6400. G52 no solo, ao 31, autorizado, backtrack, estamos livrando no hotel. Azul 2591, eu vou direto Coral. Está presente, direto Coral, azul 2591. Zero. Rodrigo vai assinar, livrar 210, Oscar Paquete. Sistema Victor 366, 236. Espera 2733, complete a aproximação, RNAV, chame a torre 18, decimal 95. Chame a torre 1895, boa noite. Salvador, operador 733, passando o CAV 366. Força aérea 2733, continua a aproximação, aguarde pista livre. Tá aguardando pista livre 2733. Lagoinhas, autorizada a chegada a Bonfim, aguarde o final do procedimento terminado. Pro 5, aguarde para reassumir a Serra Vitor 366, ok? Guardando 366 no 6400. Tive iniciação para 1909. 190 no 6400. Saída 2231, continue a ascensão nível 160, chame o centro em 1288, alterna 1260. Subindo no 60, 288, 260, 2231. Voo 645, 16 milhas, oeste de Salvador, assuma a navegação na proa do Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, NH1093, vai passando 366, autorizado o procedimento. Teste dessa 2500, 9093, após o 366, autorizado no segmento, 6400. Aéreo 2733, pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 139. Autorizado, pouso, aéreo 2733. Serra a vetoração para sequenciamento, curva à direita, vou ir na proa 255. Esta proa está limitada pela radial 280 do VR Salvador. Direita 255, limitada pela radial 280 do VR Salvador. Passada, chamei a 201, presidente acionamento, portão 4. Autorizado, chamo para o táxi, da 201. 201. 4-3, voe direto Serra Vitor 367, desça e mantenha 5.000 pés, NH1903. Vamos tráfego 10 horas, 5 milhas, com rumo oeste, mantendo 4.000 pés, um Charlie 208. Oscar Maquete, vai falar. base. 6. Sua descida está condicionada até 5 mil pés. M143 para sequenciamento, iniciei redução de velocidade para 1909 mais. 5 Yankee, intenção é pouso ou toque arremete? Pouso completo. Sim, Oscar Mike Yankee, autorizado base, aguardando autorização de pouso. De base, na sua escuta para autorização, Oscar Mike Yankee. 3 vai seguir tráfego 10 milhas à sua frente. Boeing 737 da Gol já reduzido com 1950 nós de VLTP. Não, 7-3 para checado, Oscar Maquiante. Autorizado pouso, pista no 7, vento no 40 graus, no 1 no 9, Oscar Maquiante. Livre pouso, Oscar Maquiante. Com o 645, com frete de aproximação RNAVE, torre 198, decimal 95. 1895, grana, toma a voz do 367, autorizado continuar a descida para 2500 pés, QNH 1013, Oxalé 6143. Reporte passando 366, autorizado o procedimento. Salvador, boa noite, Bonomia 45, estabilizado, final da 1-0. Bonomia 45, boa noite, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Para o táxi, 66201, são 159 a bordo, autonomia de 4,50, alterando o barulho. Táxi direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, adiantado no 0, no 3, o Xanay 6201. 1901 no 3. Autorizado, se chama para o táxi. O 6201 já vai iniciar o táxi? Nesse momento, peraí. Só para confirmar a torre, 1895, né? Afirmo. Obrigado. Bom, 645, pouso autorizado, se chama 0, vento no 30 graus, no 39. Ele vem pouso, 190, no 645. Oscar Mike Yankee, solo ao 39, PAD 4, Livre Costa estacionado. O 367 aguardando o 366. Sai 6143, complete a aproximação, chame a torre, 1895. Chegou oficial, curva à esquerda, vou indo na proa 1140. Autorizado sinal de procedimento NBB Zulu, informe interceptando magnética 1901 de Sintra. Esquerda 1140, autorizado procedimento, reposta interceptando magnética 1901 de Sintra, ou outro lugar. Oceano 143, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardo, você já está condição da pista, diferente de CC? Não entendi, condições da pista? Afirmo. Pista seca. Alô 645, sala 41, direita 121, decimal 9. Direita 219, alô 645, graças. Voo no 645, táxi autorizado de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar a Juliette no 645. Você na 6201 não me escuta? Teste final do procedimento terminado. Muito boa tarde, no pátio 4, solicitou autorização de reboque para o pátio 3. Aprovando 679993. Ativo, voo de senhor Vitor 367, inicia do sol para 2109, voo 9993. Está recebido, voo 9993. Ok, autoridade, reportaremos para entrar na OCA na 17. Gente, complete a aproximação, chame a torre em Salvador na frequência 1-8 desse 95, Oceano. 95, Oceano, obrigado. Salvador, informação, gosta, Oceano, interceptando 101 de Simbra. Oceano é 6201, autorizado, olhar e manter pistando 0. Transmissão, você poderia repetir apenas o POB? 95 a bordo, 95. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajustado 1013, azul 4206. Frente, direita, Índia, ponto de espera, torre em 1895, 1013, ajuste 4206. Sou em Cotejão, 219. Entende. Salvador, muito boa noite, o Azul 2712, frente da Alfa, para Aracaju, no CAP0. Boa tarde, o Oxê na 6201, na linha e decola sem parada? Sem parada. Oxena 6201, autorizado a alinhar e decolar pista na 0, vento 140 graus, 12 nós. Linha decola 62, 1 graus. 3, na escuta? 7. Sierra Delta, Juliette, autorizado reboque ingresso na pista 17, reporte livrando na Quebec. Sierra Delta, Juliette, reportará livrando na Quebec. Xené 6143, chame o solo, 12 na decimal 9. Camarada. Xené 6143, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 3. Azul 2712, pronto, cópia. Afirma 2712, Azul. Autorizado Aracaju, nível de voo é 170 conforme rota do plano. Subida Conde, curva esquerda, pistão no 0, código 0245 e o controle no 208. Azul 4206, ponto de espera, pronto. Azul 4206, mantém ponto de espera. Tá com estacionamento. Chama na 2712. A Patangó chegou oficial, autorizado pouso pistão na 0, vento 130 graus, 12 nós. Livre pouso pistão na 0, Oscar Garcia. Oxana 6201, no decolado 247, chama o controle, 120, decima 8, com voo. Obrigado, senhorita, muito boa noite. Olhe, boa noite, Oxana 6201, decolou, vai livrando agora 1300, está na fechada. É 6201 no contato radar, suba via da EL para o nível 360. Via da EL para o 360, 6201. 6699993. 19993, complete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 295, 9993. Voe servido 368, desça para 4 mil pés, autorizado final do procedimento R-Nave, reporte passando 368. Controle 6201, é possível autorizar voar direto Leda, da presente? Autorizado, Leda, chanel 6201. Grato, Leda, 6201. Azul 2591, 5 milhas para passar Coral, serviço radar terminado, chame controle Ilhéus, frequência 1201. Azul 9993, estabilizado, 3 milhas para o 372. Azul 4206, autorizado, alinhar e manter pista 10, agilizando manobras. Gente, agilizando, ali mantém Azul. Voo 9993, boa tarde, continue a aproximação, bate pista livre, ajuste no 013. Guardando 9993. Capatango Oscar, Golfo Serra, solas 49, agilizando direita 121, decimal 9. Oscar Golf Serra, Alfa, aqui no Pote 3, no Pote 3, atente aos sinalizadores. Azul 4206, autorizada decolagem, pistão na 0, vento no 40 graus, 1 nós. Segura a decolagem, Azul 4206. Essa informação, Alfa, autorização Guarulhos. São 3897, aguarde cópia. Thank you. 9993. Autorizado pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 12 nós. Livre pouso, pistão no zero, gol 9993. Azul 4206, decolado aos 50, chame o controle 120, decimal 8, no voo. Controle 208, bom trabalho. Azul 4206. 1208. Após Mike, antes da Lima, mantenha a posição e chame o solo 121, decimal 9. Tiago, a Juliette livrando a 17 na Quebec, se não me engano, e aguardando na Mike, está ingressando a Mike. 1219. Para posicionamento. Camarada, 389. Chega. Sou 9993, sala 52, direita, 121, decimal 9. 219, 99. Boa noite, vou 9993, livro na Eco. 9993, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, 10, vou 9993. Passou 368 da 3894. 3894, complete a aproximação, torre 1 no 895. 2950 mais 3894. Salvador, boa noite, eu estou 3894, a 4 minutos, Serra Vida 366. Tan 3894, boa tarde, continua a aproximação, reporte Serra Vita 372, ajuste no 013. Reporta na 372, 374. Boa tarde, de Serra Delta Juliette, para ingresso na Lima. Aguarde, aguarde. ...201, passando a nível de voo 160, chame Recife, 1251, na perna 128, decimal 35. 251, 2835, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Delta Lima é o solo? Entra em 12545, alterna 126, decimal 85. Cliente chama Centro Recife 12545, alternando 12685, azul 4206. Da Federal, do reboque? Na escuta. Autorizando o cruzamento do pátio principal, reporte para ingresso no pátio 3. Autorizando o cruzamento principal, reporte para o pátio 3. Autorizando via pátio principal, reporte para ingresso no pátio central, o azul. O FIFO, gentileza? Autorizando o táxi. E vai reportar o ingresso no táxi, na entrada do pátio central, o azul. Quem modulou foi o Serra Delta Juliette, né? Informação, o azul Serra. Negativo, não autorizei o senhor não, Oscar Golf Sierra, aguarde. Não aguardo, não sei. Quilo, prossiga. Enter. Para o táxi o azul, 271268 a bordo, 2:50 autonomia, alterna Salvador. 68 a bordo, 2:50 Salvador, autorizar táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste altímetro 9013. Pátio Índia, ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho, 2712. Salvador, boa noite, 3294, visando a Papo Jair. 3294, boa noite, autorizar táxi para o Pátio 1, via Alfa, reportando táxi 6 Juliette. Pátio 1, no Alfa, vai rebotar essa Juliette, 3294. só uma coisa para trás do ATR da Azul, podemos prosseguir o PAD 3? Negativo, Rota Golf 5. Não, Serra Delta Juliette. Então, Serra Delta Juliette, afirmo, após o tráfego da Azul, está em autorizado ingresso no pátio 3, reporte térmico. Serra Delta Juliette. Aproximando 2 Juliette, 2894. Sim, aqui é o 3894, mantém a posição. Vai, mantém a posição, 3894. Oi, Salvador, muito boa noite. O Azul 2712, próxima ponte de espera da 10. Azul 2712, voo autorizado a alinhar e decolar pista 10. Vento 130 graus, 130 nós. Além de qual 10, Azul 2712. Então, 3894, autorizado ingresso via Juliette, portão 09. Juliette, para 09, 3894. São 3897, após o tráfego da companhia passar a cauda no 07 autorizado, chame táxi. Sim, o mesmo está ingressando agora via Juliette. Autorizado. Não copiei, estou 397. Após a posição está autorizado. Chamar a táxi para 397. Sim, após a passagem do Airbus 321 da companhia Calda, autorizando no 07. Como copia o 397? Um pouco chiado o 397. Azul 2712, decolada 05, chame o controle 120, decimal 8, com voo. 208, obrigado, tenha excelente noite e até a próxima. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 2712. Azul 2712, contato radar, suba via Conde para o nível 170. Sobe Conde 170, Azul 2712. Serra Delta Juliette, concluído o reboque, Pátio 3, 5 Romeu, muito grato e bom serviço. 7, bom dia. Apolo Salvador, uma boa noite, Oceaner 6259. Oceaner 6259, agora se copia. Salvador, a possibilidade do Azul 2712 vá Conte para evitar formações à frente? Autorizado, direto Conte. Bora Conte. M259, pronto, cópia. 6259, pronto. Autorizado Salvador Guarulhos, via peso 190, Taubaté. Nível de voo autorizado 360. Saída da Euleda Motiva. Decola da piscina 0 com primeira curva direita. Transponder 5436, controle Salvador no 208. Autorizado Guarulhos no nível 360, via Ampers 190, Taubaté. Saída da Euleda Motiva, decolada 10, curva direita. 5436 no transponder e o controle de Salvador 120, decimal 8, centro de informação alta na posição 03. Tele 6259, planejamento está correto, posição 03, também pronto. Camarada. Olá, boa noite, eu nomeio Pacífico da Gol, ciente da Alfa, posição 02, teria autorização, Vitória. Eu nomeio 45, boa noite, informação Alfa confere, para Vitória autorizado, via Pesulo 44, saída da El, Leda, Porto Seguro, nível de voo 360. Decola Pistino 0 com primeira curva direita, acione 5437 no transponder, controle 1208. 3620, autorizada, Pesulu 44, decola do 90, curva direita, da Euleda, Porto Seguro, 5437, transponde 208, é o controle 1645. Para 645, planejamento está correto, transponde no 02. Contará. Galeão alternativo. Ataque até o ponto de espera via Fátima no Índia no ponto de espera Torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 1013. Sapatão Oscar Golf Kilo, reporta ingresso no pátio principal. Oscar Golf Sierra, Rogino, reporta para ingresso no pátio principal. Oscar Golf C, autorizado ingresso no pátio principal, contorne o mesmo, Lima, Mike, na Quebec, chame novamente. Quebec, reportarei. Oscar Golf C. Então, 3897, por gentileza, faça um cheque rádio de densidade 1.